Aí, me conhece? Eu sou aquele que aprende e cresce. Não acreditou, velho? A minha escola você desconhece. 1, 2, 1. Ninguém se mexe. Meu nome é Daia, comédia é bala. Se fala, é vala. Piolho, canalha. Brasília, minha área. Malandro, inflama. E os porcos na lama. E um clipe, engana. Pra merda, com a fama. 1, 2, 1, é o drama. Planaltina, te chama. Pode vir, bacana. Cansei de blá, blá, blá. Daqui pra lá, maluco, se pá. Cabelo vai voar, desconversar. Aqui é blá, vizinho, defama. O bom da boca, pra mim, não existe. O filme é triste, doidão, não insiste. A cobra te morde, te assopra, alopra. Mas não fica na bota, se foda, os foda. Esterismo é moda, mas não incomoda. Se banhe na soda, que a gente nem nota. É assim, é assim. É o guindaste, 1, 2, 1 merece. A música é o rap, a atitude prevalece. Os inimigos esquece, esquece.